Fecheiro 69, quinta parte. É melhor casar do que arder. Capítulo 39. No bosque de Cupido. Achas que eles vão dormir na mesma cama? Jamie não ergueu a voz, mas também não fez nenhum esforço para falar baixo. Felizmente estávamos no canto mais distante do terraço, demasiado longe para o casal de noivos nos ouvir. No entanto, várias cabeças se viraram na nossa direção. Ninian Bell Hamilton olhava descaradamente para nós. Sorri radiante e agitei o meu leque fechado para o idoso escocês numa saudação, enquanto dava uma rápida cotovelada nas costelas de Jamie. Que ideia tão bonita e respeitável para um sobrinho ter a respeito da sua tia, disse eu baixinho. Jamie afastou-se do alcance do meu cotovelo. Ergueu uma sobrancelha para mim. O que é que o respeito tem a ver com isso? Eles vão casar. E com a idade que têm, nem precisam de pedir autorização a ninguém, acrescentou com um largo sorriso para Ninian, que enrubesceu com uma risadinha contida. Eu não sabia a idade de Duncan Innes, mas palpitava-me que tivesse 50 e poucos anos. A tia de Jamie, Jocasta, devia ter no mínimo mais 10 anos. Eu podia ver Jocasta acima da cabeça das pessoas que estavam entre nós, graciosamente aceitando os cumprimentos de amigos e vizinhos no outro extremo do terraço. Uma mulher alta, vestida em lã castanho avermelhada, ladeada por enormes vasos de cerâmica contendo ramos de verga de ouro secos, com o seu mordomo negro, Ulisses, a seu lado, majestoso na sua peruca e libré verde, com uma elegante touca de renda branca, coroando os altivos ossos Mackenzie, ela era indubitavelmente a rainha de River Run Plantation. Pus-me em bicos de pés à procura do seu consorte. Duncan era ligeiramente mais baixo do que Jocasta, mas mesmo assim deveria ser visível. Eu vira-o de manhã cedo, vestido com vistosos e refinados trajes das terras altas, deixando-o ostentosamente elegante, apesar de terrivelmente envergonhado. Estiquei o pescoço, colocando a mão no braço de Jamie para manter o equilíbrio. Ele agarrou-me o cotovelo para me segurar. Estás à procura de quem, Sassenach? Do Duncan? Ele não deveria estar com a tua tia? À primeira vista, ninguém diria que Jocasta era cega, que os vasos eram pontos de referência e que ela ficava entre eles para se orientar, ou que Ulisses estava lá para lhe sussurrar ao ouvido os nomes dos convidados à medida que se aproximavam. Vi-lhe a mão esquerda afastar-se do corpo, tocar o ar vazio e voltar. No entanto, o seu rosto não se alterou. Ela sorriu e anuiu com a cabeça, dizendo algo ao juiz Henderson. Fugiu antes da noite de núpcias? Sugeriu Ninian, erguendo o queixo e as duas sobrancelhas, num esforço para ver acima da multidão, sem ter de se pôr em bicos de pés. Também eu ficaria um pouco nervoso diante da perspectiva. A sua tia é uma mulher bonita, Fraser. Mas ela poderia congelar os tomates do rei do Japão, se quisesse. A boca de Jamie torceu-se nos cantos. O Duncan provavelmente está nervoso, disse ele, qualquer que seja o motivo. Foi à casa das necessidades 4 vezes esta manhã. As minhas sobrancelhas ergueram-se de espanto perante isto. Duncan sofria de obstipação intestinal crónica. Na verdade, eu trouxera um pacotinho de folhas de sena e raízes de pé de café para lhe oferecer, apesar dos comentários grosseiros de Jamie sobre o que constituía um presente de casamento adequado. Duncan devia estar mais nervoso do que eu imaginara. Bem, não vai ser nenhuma novidade para a minha tia, que já teve 3 maridos antes dele, disse Jamie, em resposta a uma observação murmurada de Hamilton. Mas é a primeira vez que o Duncan se casa. É um choque para qualquer homem. Lembro-me da minha própria noite de núpcias. Riu-se para mim e eu senti o calor subir-me às faces. Eu também me lembrava, vividamente. Não achas que está calor aqui? Abri o meu leque com um piparote, um arco de renda marfim, e abanei-o sobre o rosto. Achas? Perguntou ele ainda a rir-se para mim. Não tinha notado. O Duncan notou, interpôs Ninian. Os seus lábios enrugados contraíram-se prendendo o riso. Estava a suar como um pudim cozido a vapor na última vez que o vi. Na realidade estava um pouco frio ali fora, apesar das tinas de ferro fundido cheias de carvão em brasa que lançavam no ar o cheiro adocicado de fumo de lenha de macieira em espirais que se erguiam dos cantos do terraço de pedra. A primavera irrompera e as clareiras estavam frescas e verdes, assim como as árvores ao longo do rio. Mas o ar da manhã ainda mordia com o frio penetrante do inverno. Ainda era inverno nas montanhas e nós tínhamos apanhado neve para o sul até Greensboro na nossa viagem a River Run, embora os narcisos amarelos e os crocos teimassem em desabrochar através da camada de neve. Agora, entretanto, estava um dia límpido e luminoso de março e a casa, o terraço, o relvado e o jardim estavam apinhados de convidados para o casamento, reluzentes nas suas melhores vestes, como um bando de borboletas fora de época. O casamento de Jocasta, obviamente, seria o acontecimento social do ano no que dizia respeito à sociedade de Cape Fear. Deviam estar ali presentes umas 200 pessoas, de lugares tão distantes como Halifax e Edenton. Ninian disse algo a Jamie em gaélico e em voz baixa, com um olhar de esguelha para mim. Jamie respondeu com uma observação elegante, na forma, extremamente grosseira, no conteúdo, fitando-me afavelmente, enquanto o idoso escocês sufocava de tanto rir. Na realidade, eu já entendia o gaélico bastante bem. Mas havia momentos em que a prudência era a melhor parte da coragem. Abri o leque para esconder a minha expressão. É verdade que era preciso alguma prática para se conseguir graciosidade com o leque. Mas era um instrumento social útil para pessoas amaldiçoadas como eu, com um rosto transparente. Mas até mesmo os leques tinham os seus limites. Desviei-me da conversa que prometia degenerar ainda mais e inspecionei a multidão à procura de sinais do novo ausente. Talvez Duncan estivesse realmente a sentir-se mal e não apenas nervoso. Se assim fosse, eu devia observá-lo. Faedre, viste o Sr. Innes hoje de manhã? A criada pessoal de Jocasta passava apressada, com os braços cheios de toalhas de mesa, mas parou abruptamente quando a chamei. Não vejo o Sr. Duncan desde o pequeno almoço, senhora, disse ela, abanando a cabeça, impecavelmente encimada por uma touca. E como é que ele estava? Comeu bem? O pequeno almoço foi um ritual que se estendeu por várias horas, com os hóspedes a servir-se de um bufete e a comer do que mais gostavam. Eram mais os nervos do que comida estragada, que estavam a desarranjar os intestinos de Duncan. Mas algumas salsichas que eu vira no bufete pareceram-me francamente suspeitas. Não, senhora, nem uma dentada. A testa lisa de Faedre franziu-se. Ela gostava de Duncan. O cozinheiro tentou seduzi-lo com os belos ovos cozidos, mas ele apenas abanou a cabeça, parecendo adoentado. Mas tomou uma taça de poncho de rum, disse ela, parecendo alegrar-se com a recordação. Sim, isso deve tê-lo acalmado, observou Ninian, ouvindo por acaso de algo. Não se preocupe, senhora Claire, o Duncan vai ficar bem. Faedre fez uma pequena reverência e encaminhou-se para as mesas que estavam a ser postas sob as árvores, com o avental engomado a esvoaçar com a brisa. O suculento aroma de churrasco de carne de porco flutuava pelo ar frio da primavera e nuvens fragrantes de fumo de nogueira erguiam-se das fogueiras próximas à forja, onde quartos traseiros de carne de veado, flancos de carne de carneiro e aves às dúzias giravam nos espetos. O meu estômago roncou sonoramente de expectativa, apesar do meu espartilho apertado. Nem Jamie nem Ninian pareceram notar, mas afastei-me discretamente, virando-me para inspecionar o relvado que se estendia do terraço ao ancoradouro no rio. Eu não estava tão convencida das virtudes do rum, particularmente num estômago vazio. É bem verdade que Duncan não seria o primeiro noivo a ir ao altar num estado avançado de embriaguez. Mas, mesmo assim, Brianna, exuberante em lã azul da cor do céu primaveril, estava junto a uma das estátuas de mármore que decoravam o jardim, com Jamie escarranchado na anca em compenetrada conversa com Gerald Forbes, o advogado. Ela também tinha um leque, mas agora estava a ter mais utilidade do que o normal. Jamie agarrara-o e mastigava o cabo de marfim com um ar de feroz concentração no rostinho rosado. Claro que Brianna não tinha necessidade da técnica leque como eu, tendo herdado a capacidade de Jamie de esconder todos os seus pensamentos por trás de uma máscara agradavelmente impassível. Ela usava a máscara agora, o que me deu uma boa ideia da sua opinião sobre o Sr. Forbes. Onde estaria Roger? Questionei-me. Estivera com ela de manhã cedo. Virei-me para perguntar a Jamie o que achava desta epidemia de maridos desaparecidos, mas descobri que ele também desaparecera. Ninian Hamilton virara-se para conversar com outra pessoa e o espaço ao meu lado estava agora ocupado por dois escravos, cambaleando sob o peso de um novo garrafão de conhaque, enquanto se dirigiam à mesa das bebidas. Saí apressadamente do caminho deles e comecei à procura de Jamie. Ele tinha desaparecido no meio da multidão, como um galo silvestre no meio do urzal. Virei-me devagar, examinando o terraço e o relevado, mas não havia nem sinal dele na multidão que andava de um lado para o outro. Franzi as sobrancelhas contra a luz ofuscante do sol, protegendo os olhos com a mão. Afinal, ele não era uma pessoa que passasse despercebida. Um escocês das terras altas, com sangue de vikings nas veias, a sua cabeça e os ombros ficavam acima da maioria dos homens, e o cabelo refletia o sol como bronze polido. Para compor o ramalhete, ele vestia hoje os seus melhores trajes, em honra do casamento de Jocasta. O manto, preso com cinto, de tartan vermelho e preto, com o seu melhor casaco cinzento e colete e o mais berrante par de meias estilo argyle em losangos vermelhos e pretos para enfeitar as canelas de um escocês. Ele destacar-se-ia como uma mancha de sangue em linho branco. Não o encontrei, mas vislumbrei um rosto conhecido. Saí do terraço e abri caminho por entre os grupos de convidados. Senhor McLennan, ele virou-se ao ouvir-me, parecendo surpreendido, mas rapidamente as suas feições rudes brilharam com um sorriso cordial. Senhora Fraser, que bom vê-lo, disse eu, estendendo-lhe a mão. Como tem passado? Ele estava com uma aparência muito melhor do que quando o vi pela última vez, limpo e decente num traje escuro, com um chapéu simples. Mas as suas faces estavam encovadas e havia uma sombra por trás dos seus olhos que permaneceu lá, mesmo quando me sorriu. Estou bastante bem, minha senhora, muito bem. O senhor está... onde é que está a morar agora? Parecia uma pergunta mais delicada do que... porquê é que não está na cadeia? Não sendo nada tolo, ele respondeu mais duas perguntas. Ora, muito bem, o seu marido teve a gentileza de escrever ali ao Sr. Ninian. E ele balançou a cabeça para o outro lado da clareira, indicando a figura esbelta de Ninian Bell Hamilton, que estava no meio de uma acalorada discussão, e contou-lhe sobre o meu problema. O Sr. Ninian é um grande amigo dos reguladores, sabe? E, além do mais, um grande amigo do juiz Henderson. Abanou a cabeça com os lábios contraídos de admiração. Não sei dizer exatamente como aconteceu, mas o Sr. Ninian tirou-me da cadeia e levou-me para a casa dele. Assim, aqui estou eu por enquanto. Foi muita bondade dele, muita bondade. Falava com evidente sinceridade e, no entanto, com alguma abstração. Depois calou-se. Continuava a olhar para mim, mas os olhos estavam vazios. Tentei dizer alguma coisa para o trazer de volta ao presente, mas um grito de Ninian tirou-o do transe, poupando-me o trabalho. Abel pediu-me licença, educadamente, e foi ajudar na discussão. Caminhei vagarosamente pelo relevado, fazendo meneios de cabeça aos conhecidos por cima do meu leque. Fiquei feliz por ver Abel outra vez e saber que ele estava, pelo menos fisicamente, bem. Mas não podia negar que a sua presença lançou um frio no meu coração. Tive a sensação de que, na realidade, não importava muito a Abel McLennan, onde o seu corpo residia. O seu coração ainda estava na sepultura com a mulher. Porquê que Ninian o tinha trazido hoje? Questionei-me. Sem dúvida, uma boda só poderia fazê-lo lembrar do seu próprio matrimónio. Os casamentos tinham esse efeito em qualquer pessoa. O sol já se levantara o suficiente para aquecer o ar, mas arrepiei-me. A visão da dor de McLennan fazia-me lembrar os dias após Culloden, quando eu voltara para a minha própria época, com a certeza de que Jamie estava morto. Conhecia muito bem essa morte no coração, a sensação de estar a viver os dias como uma sonâmbula e ficar deitada à noite, de olhos bem abertos, sem ter descanso, conhecendo apenas o vazio que não era paz. A voz de Jocasta flutuou pelo terraço, chamando Ulisses. Ela perdera 3 maridos. E agora estava empenhada em aceitar um quarto. Podia ser cega, mas não havia morte nos seus olhos. Isso significaria que ela não se importara profundamente com nenhum dos seus maridos? Questionei-me. Ou apenas que era uma mulher muito forte, capaz de superar o luto, não uma vez, mas outra e outra vez? Eu mesma fizera isso uma vez, pelo bem de Brianna. Mas Jocasta não tinha filhos, não agora, pelo menos. Tê-los-ia tido algum dia e deixado de lado a dor de um coração dividido para viver por um filho? Abanei a cabeça, tentando dissipar pensamentos tão melancólicos. Afinal, era uma ocasião festiva e um dia inigualável. Os cornizos no arvoredo estavam floridos, e os pássaros azuis e os cardeais faziam a corte, entravam e saíam do meio das árvores a toda a velocidade, como confetes enlouquecidos de desejo. Mas claro que sim, dizia uma mulher, num tom de voz autoritário. Meu Deus, estão a morar na mesma casa há meses. Sim, é verdade, concordou uma das suas companheiras, parecendo ter dúvidas. Mas tu não pensarias isso olhando para eles? Ora, eles mal se encaram. Quero dizer, bem, claro, Ela não pode olhar para ele, sendo cega, mas... Não eram apenas os pássaros, pensei divertida. Uma certa sensação de seiva a aflorar inundava todos os presentes. Erguendo os olhos para o terraço, eu via pequenos grupos de jovens raparigas a rirem-se baixinho e a mexericar como galinhas, enquanto os rapazes andavam com fingida casualidade para cima e para baixo diante delas, vistosos como pavões nas suas roupas de festa. Não ficaria surpreendida se alguns noivados resultassem desta boda e alguma gravidez também. O sexo estava no ar. Eu sentia o cheiro sob as estonteantes fragrâncias das flores de primavera e da comida a ser cozinhada. A sensação de melancolia tinha-me abandonado completamente, embora ainda sentisse uma grande necessidade de encontrar Jamie. Eu tinha descido por um dos lados do relvado e subido pelo outro, mas não vi sinal dele em lado algum, entre a grande casa da fazenda e o ancoradouro, onde escravos de libré ainda recebiam convidados atrasados que chegavam pelo rio, entre os que ainda eram esperados e realmente muito atrasado, estava o padre que deveria celebrar o casamento. O padre Leclerc era um jesuíta que seguia de New Orleans para uma missão perto de Quebec, mas fora desviado do rígido caminho do dever por uma substancial doação de Jocasta à Companhia de Jesus. O dinheiro podia não comprar felicidade, refleti, mas mesmo assim era um artigo útil. Olhei na outra direção e parei estupefacta. De um lado, Ronnie Campbell avistou-me e fez-me uma vénia. Ergui o meu leque em retribuição, mas estava demasiado distraída para falar com ele. Não encontrara Jamie, mas acabava de avistar a provável razão do seu brusco desaparecimento. O pai de Ronnie, Farquhard Campbell, subia o relvado, vindo do ancoradouro, acompanhado de um cavalheiro de vermelho e castanho amarelado do exército de Sua Majestade, e outro em uniforme da Marinha, o Tenente Wolfe. Tive um choque desagradável perante esta visão. O Tenente Wolfe não era a minha pessoa favorita. Também não era popular com ninguém que o conhecesse. Imaginei que fosse razoável que o tivessem convidado, uma vez que a Marinha de Sua Majestade era a principal compradora da produção de madeira, alcatrão e trebentina de River Run. E o Tenente Wolfe era o representante da Marinha nestas questões. Era possível que Jocasta o tivesse convidado também por razões mais pessoais. O Tenente tinha, em determinada altura, pedido Jocasta em casamento. Não como a própria Jocasta ressaltara, por nenhum interesse na sua pessoa, mas para pôr as mãos em River Run. Assim, eu via divertir-se ali com a presença do Tenente hoje. Duncan, naturalmente menos dado a motivos secretos e manipulações, talvez não. Farquhard Campbell viu-me e dirigiu-se na minha direção através da multidão, as forças armadas a reboque. Levantei o meu leque e fiz os arranjos faciais necessários para uma conversa educada. Mas, para meu grande alívio, o Tenente avistou um criado com uma bandeja de copos no terraço e saiu em sua perseguição, abandonando o seu acompanhante em troca de uma bebida. O outro cavalheiro militar acompanhou-o com o olhar enquanto ele se afastava, mas seguiu Farquhard obedientemente. Semicerrei-lhe os olhos, mas não era ninguém com quem já me tivesse cruzado anteriormente, tinha a certeza. Desde a retirada do último regimento das Terras Altas, no outono, a visão de um casaco vermelho era rara em qualquer lugar da colónia. Quem seria aquele? com as feições cristalizadas no que eu esperava ser um sorriso agradável. Inclinei-me numa vénia formal, espalhando as minhas saias bordadas para um melhor efeito. Sr. Campbell? Olhei disfarçadamente para trás dele. Mas o Tenente Wolfe, felizmente, desaparecera na pelgada de sustento alcoólico. Senhora Fraser, o seu criado madame, Farquhar fez-me uma graciosa reverência em resposta à minha. Um homem idoso de aparência desidratada. O Sr. Campbell estava circunspecto, como sempre, num tecido negro de alta qualidade, sendo a sua única concessão às festividades uma pequena explosão de folhos arrendados na garganta. Ele olhou por cima do meu ombro, franzindo o senho, ligeiramente surpreendido. Eu vi, pensei ter visto o seu marido com a senhora. Bem, penso que ele foi... Virei o leque delicadamente na direção das árvores, onde estavam as instalações sanitárias, separadas da casa principal por uma distância estética e uma cortina de pequenos pinheiros brancos. Ah, percebo, claro. Campbell pigarreou e gesticulou, indicando o homem que o acompanhava. A senhora Fraser, posso apresentar-lhe o Major Donald MacDonald? O Major MacDonald tinha um nariz adunco, mas era bem apessoado nos seus 40 anos, com o rosto assolado pelas intempéries e a postura ereta de um militar de carreira, e um sorriso agradável, desmentido por um par de penetrantes olhos azuis, do mesmo tom claro e intenso do vestido de Brianna. O seu criado, madame, inclinou-se numa mesura, muito graciosamente. Permite-me dizer-lhe, madame, como essa cor em particular lhe cai bem? Sim, disse eu, relaxando um pouco, obrigada. O major acaba de chegar a Cross Creek. Eu assegurei-lhe que não teria melhor oportunidade de conhecer os seus compatriotas e de se familiarizar com as redondezas. Farquhar apontou para o terraço, englobando a festa que, de facto, abrangia a nata da sociedade escocesa de Cape Fear. É verdade, disse o major educadamente. Não ouço tantos nomes escoceses desde a última vez que estive em Edimburgo. O Sr. Campbell deu-me a entender que o seu marido é sobrinho da Sra. Cameron, ou Sra. Innes, diria eu. Ah, sim, já foi apresentado à Sra. Innes. Olhei para a outra ponta do terraço. Ainda não havia qualquer sinal de Duncan, sem falar de Roger ou Jamie. Mas onde raio estariam todos? A fazer reuniões? Na casa das necessidades? Não, mas estou ansioso por apresentar as minhas felicitações. O falecido Sr. Cameron era conhecido do meu pai, Robert MacDonald, de Stornoway. Ele inclinou a cabeça, coberta por uma peruca, a alguns respeitosos centímetros, na direção da pequena construção de mármore branco, ao lado do relvado, o mausoléu que atualmente abrigava os restos de Hector Cameron. Por acaso o seu marido tem alguma ligação com os Fraser de Lovat?